O sossego acabou. Agora ela está mais agressiva. Com cenário futurístico, esta é a Hilux 3D. 3D. 3D. 3D. 3D. Hilux 3D. A maior pressão automotiva de Macapá chegou. Vem de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré. Tocando todos os ritmos na mesma qualidade, que tem o apoio total da Pousada Esther. Conforto e segurança. Vamos lá, Carlos René. Põe a Hilux 3D no 14. DJ Ian Show, o top DJ do som automotivo. Ela chegou, Hilux 3D, a referência do som automotivo em Macapá. 3D! No 12. Hilux 3D, o alto nível do som automotivo de Macapá. Digital 3D. Hilux 3D. Eu vou te assumir, tua mão vou pedir. Avisa tua mãe, avisa teu pai que eu vou te honrar. Eu vou te assumir, tua mão vou pedir. Pedir pra tua mãe, pedir pro teu pai pra gente casar. E ame quando não merecer. Hoje sonhei com você. Precisei acordar, era tudo tão lindo. Recordar que mais um dia se passou e a solidão me sufocou. Sonhos com você, isso faz doer, nem imagina o quanto 3D. Quero ver você. Sei que não posso me apaixonar, nem demonstrar o meu amor. Fingir que o nosso amor nunca aconteceu, isso me confunde, amor. Você nega pra você, vai negar pro nosso amor. Ou não valeu pra você. Não nega pra nós dois e nem tenta me iludir, enganar. Eu vi no seu olhar enquanto te amava delirar. Mas a melhor forma de curar é dizer adeus. Tá gravando? Tá gravando? Hilux 3D, tocando todos os ritmos na mesma qualidade. Bem, bem. Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Ela chegou. Hilux 3D, a referência do som automotivo em Macapá. Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Esse é o aquecimento do DJ. Hilux 3D. o sossego acabou. Hilux 3D. Maior pressão automotiva de Macapá chegou. Vem, vem. Desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão, rebola pra fora, pra fora, pra fora, rebola pra frente, catar o piriquí. Hilux 3D, que tem o apoio total da Pousada Esther, conforto e segurança. DJ Paulinho da Adidas Produções. DJ Ian Show, o top do som automotivo. Vamos lá, DJ. Sou eu. Desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão, rebola pra fora, pra fora, pra fora, rebola pra frente, catar o piriquí. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo escondido que quem brota eu sou uma gata. Bota no dose! Hilux 3D, tocando todos os ritmos na mesma qualidade. 3D. Com

ter vazamento. Com aperto na rosca e com certo enganamento. É que o cano tá solto e vai ter vazamento. Com aperto na rosca e com certo enganamento. Relaxa, tá tudo tranquilo. Relaxa, não vai ter caô. Eu sou só profissional, eu sou teu encanador. Relaxa, tá tudo tranquilo. Relaxa, não vai ter caô. Desenrola com teu pai, que eu sou teu encanador. Ela me chamou na casa dela, deixou a janela aberta, tudo certo pra eu entrar. Sua mãe saiu, foi no mercado pra comprar um frango assado e a gente no sofá. A doida me arrasta pro chuveiro, cobre no banheiro pra deixar molhar. Pega o sabonete ou calor, tem barulho lá na sala. Ih, ai meu pai chegou! Ela já tá tudo tranquilo, relaxa, não vai ter caô. Diz que eu sou profissional, eu sou teu encanador. Relaxa, tá tudo tranquilo, relaxa, não vai ter caô. Diz que falou com teu pai, eu sou teu encanador. É que o cano tá solto e vai ter vazamento. Então aperto na rosca e com certo encanamento. É que o cano tá solto e vai ter vazamento. Então aperto na rosca e com certo encanamento. Relaxa, tá tudo tranquilo, relaxa, não vai ter caô. Eu sou teu encanador. Relaxa, tá tudo tranquilo. Relaxa, não vai ter caô. Desenrola com seu pai. Eu sou teu encanador. Hilux 3D, a maior pressão automotiva de Macapá chegou. Produções e mixagens DJ Ianjo. O top do som automotivo. Agora ela está mais agressiva. Did you come here to party? Cause I came to get naughty. I really hope we're gonna do the same things tonight. I wanna dance with you. I wanna dance with you. I wanna Digital 3D. Come on, let's party like we're animals.

que é isso? O sossego acabou. Railux 3D. Tá parecendo amor. Só pode ser amor. Ontem na balada a gente ficou e eu já tô com saudade. Tá parecendo amor. Só pode ser amor. Já tá de um jeito que só de pensar em você. Foi tudo culpa da bebida. Mas a segunda vez já foi vontade dividida. O que era pra ser apenas só mais uma curtida virou um caso sério em nossa vida. O coração se entregou e a gente foi ficando, ficando. E a toda hora querendo mais. E o desejo aumentando, o corpo pedindo o que a gente faz. O tempo foi passando e passando. E eu me apegando mais a você. Se eu não ligo, você tá ligando. Acho que não. Só mais prazer. Tá parecendo amor. Só pode ser amor. Ontem na balada a gente ficou e eu já tô com saudade. Tá parecendo amor. E já tá de um jeito que só de pensar em você. Railux 3D, que tem o apoio total da Pousada Esther. Conforto e segurança. Avisa pra galera que eu já comecei. Acabei de chegar depois das seis. Bebo louco, mas eu tô largado. Nada de dormir, vou emendar, fazer churrasco. O freezer tá lotado de gelada. Riquelme! Riquelme! Tirando a... Gostei. Gravando tudo, meu amigo, que é o CD, estranho CD. A galera que divulga a gente em todo o estado de Alagoas e no Brasil. É nova levada. Meu amigo Paulo Avião, Carioca, você deu um encontro. E meu patrão Jonas Lira, chupa alumínio. Hilux 3D, Lira. O alto nível do Adeus som piloto. Automotivo de Macapá. Para todo o Brasil. Vamos voar pra longe, cara. China CD, rapaz. Vamos lá, DJ. Sou você eu. É esse mesmo. Produtor é esse mesmo. Vem assim, ó. Parará, parará, parará, parará. Parará, parará, parará. Simbora, vem com a minha. Quem sabe cantar em minhas aramelas, vai. Eu passo direto. Vou dormir no banco de couro. A janela. Sola, bora doido, bora doido, bora doido. E o porta-mala virou mal. O quê? E hoje eu tô largado. Vamos beber, meu carro tá estourado. Vamos beber, já aumenta o paredão. Simbora minha galera e vai descer. É, chão, chão que lindo. Para que é chão, chão. Para que é chão, chão. Assim até o chão, chão. Vai curtindo. Alô, junto e Serginho. Meu carro virou a pé. Vou dormir no banco de couro. A janela até do solar. E o porta-mala virou bar. Olha quem vamos beber. Que outra coisa. Vamos beber, meu carro. Agora todo mundo vai descer até o chão. Vai, Luan. Quebra viado, vai. Chora e cheira no sabão. Olha a gachancha, descendo até o chão. É no Yuri. Olha a gachancha, descendo até o chão. Chão, chão. Olha a gachancha. Bora, China CD, bora queimar os dedos, macho. É na pegada da vida. Elite CD. Hilux 3D, a maior pressão automotiva de Macapá chegou. Lembra daquele garoto que sentou do seu lado, te ofereceu no recreio. Produções e mixagens, DJ e Anjo. Lembra daquele rapaz que você nem dava bola, que escrevia eu te amo nas paredes da escola. Aquele cara que te deu um guarda-chuva quando a tempestade te pegou na rua. Aquelas flores que deixavam no portão, que sempre vinha assinado no cartão. Romântico, anônimo. Banda 007. Lembra daquele garoto que sentou do seu lado, que ofereceu no recreio um sanduíche amassado? Lembra daquele rapaz que você nem dava bola, que escrevia eu te amo